que eu devo fazer? Padre, eu gosto de uma mulher, eu sei que ela me quer, isso eu vou lhe esclarecer. Padre, essa mulher foi casada, hoje ela é desquitada, vive a me pertencer. Padre, ela é brava demais, eu não sei como que faz para nós juntos viver. Filho, eu nada posso fazer, é problema todo seu. O desquite não é válido na divina lei de Deus. Esqueça esta mulher, pense em Deus com devoção, porque na lei do Senhor não existe separação. Padre, como é que eu vou fazer para ela eu esquecer? A paixão me dominou. Padre, ela é o meu encanto, ela também sofre tanto, seu coração me entregou. Padre, seja o que Deus quiser, mas eu quero esta mulher, ela é minha querida. Padre, vou gritar em alta voz, meu Senhor, rogai por nós, até o fim de nossas vidas.